Bom, comezamos entón co evento de hoxe. En primeiro lugar, pois darvos as boas-vindas ao Centro Social para a palestra que vai comezar agora, que está intitulada O mundo en conflito, o novo mundo multipolar, que corre a cargo pois de Bruno de Carballo. Esta é unha actividade que está organizada en parcería co Partido Comunista Portugués, en concreto coa sezón de emigrazón do PCP daqui da Galiza. Entón, bon, pois quero dicer que obrigada aquí aos camaradas que están hoxe aquí, que son Osvaldo e o Xorxe, e obrigada a iso pois por querer tracer esta palestra a Trasancos, a Ferrol, e ao noso centro social. Dicer tamén que a mañá pois tamén se vai celebrar a mesma palestra aí en Bergantiños, en Carballo, ás 11 da mañá, por si alguén quixe repetir, pois tamén podedes. Sí. E nada, paso xa a dar unha breve introdución ao Bruno. Bueno, pois o Bruno é xornalista de profisión, ademais é xornalista comprometido. O seu percurso profesional, pois podemos dar así como unha serie de pequenos fitos, non? Comezou pois a estaxear na Axencia Lusa, despois traballou en diferentes media, como pode ser pois a CNN Portugal, a ITV, o Nos Diario, Gara, bon, un etc, non, que nos pode falar el millor. Bon, a súa experiencia vital e profesional pois está distribuída así por varias partes do mundo, como poden ser a Venezuela, a Colombia, Siria, a Líbano, e é un pouco que el pois vengo hoxe tamén a contarnos desa súa experiencia desde un punto de vista pois antiimperialista, non? E sabendo tamén das nosas carencias informativas como occidentais que somos. Entón, bom, así un pouquiño por resumir, pois falamos iso que na Venezuela pois que testemunhou así varios intentos de golpe de Estado, participou en varias radios comunitarias. Na Colombia pois esteve a conviver con guerrilleiros e guerrilleiras das FARC-EP durante un mes nas montañas da Colombia. E bueno, máis recente pois no Donbass, non, cando foi, bueno, coa guerra civil no Donbass, pois el estivo a cubrilo. Despois no conflito coa Ucrania pois estivo do lado da liña de frente das forzas prorrusas durante intervalos de tempo, sendo o único reporteiro occidental dese lado. E bon, máis experiencias que nos poidas contar ti. Entón, é iso, simplemente dicer que hoxe temos pois a sorte de contar con esa súa visión antiimperialista, e obrigada por facer eso camiño todo, non, de esas horas de carro até aquí, até o norte da Galiza, e sen máis, pois te dou a palabra. A Bruno. Obrigado pela introdução. Queria agradecer a presença de todas e todos aqui, naturalmente à Fundação Artrábria por podermos estar aqui esta noite para falar deste tema, naturalmente também ao Partido Comunista Português, partido histórico da resistência antifascista no meu país, e simultaneamente eu digo sempre isto, que é importante, na minha opinião, peço sempre desculpa se não conseguir entender alguma coisa que eu diga, não porque não falemos o mesmo idioma, mas porque até para os reintegracionistas pode ser difícil entender o sotaque de Lisboa. Nós normalmente comemos muitas sílabas, vou tentar vocalizar bem e pausar. E simultaneamente para agradecer, porque é mais uma demonstração por parte dos galegos, das galegas, das suas organizações, da sua generosidade. Faltam as palavras porque não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, que eu venho à Galiza falar sobre estes temas, mas simultaneamente sou sempre bem recebido e é sempre bom poder estar convosco, muitas caras que naturalmente eu já vi noutros momentos, e portanto é quase como se fôssemos todos parte de uma família, e na verdade somos parte da família que luta por um mundo melhor. Eu começava por se calhar, às vezes as minhas intervenções são um pouco dispersas. Eu tento sempre organizar da melhor forma possível. E quando sugeriram este tema, eu falava com o Osvaldo, e ele dizia: pá, se calhar devias falar sobre uma coisa que fosse mais genérica. E eu pensava: pá, é muita coisa, está a acontecer tanta coisa em tantos países ao mesmo tempo, em tantas zonas do nosso planeta, que é difícil conseguir abarcar tudo o que acontece. Mas há traços comuns que eu acho que nós podemos identificar e devemos identificar para poder melhorar a nossa análise e compreender melhor as razões, porque é que as coisas acontecem desta forma. Eu antes de mais, começava por dizer que há algumas semanas acabei por descobrir, contaram-me, que o meu nome é um dos que faz parte da lista Mirotvorets, uma lista criada, um site criado por membros, antigos membros do governo ucraniano, depois do golpe de Estado de 2014. É uma chamada lista da morte, porque vários dos seus integrantes, ou seja, são perseguidos, presos, alguns deles assassinados, e por cima das suas fotos aparece a palavra iluminado, e portanto é uma lista negra criada pelo governo de Kiev, sem que isso incomode as autoridades dos nossos países, incluindo do meu país e da União Europeia, que financia aquele governo. Simultaneamente, nós vamos assistindo contra jornalistas em todo o mundo, mas sobretudo contra aqueles que não seguem as linhas editoriais dominantes, perseguições, prisões e assassinatos. Aquilo que acontece em Gaza, naturalmente, não é comparável com nada daquilo que possa ter acontecido alguma vez na história dos conflitos que nós conheçamos. Nunca, em momento algum, morreram tantos jornalistas como aqueles que morreram na faixa de Gaza. Estamos a falar de quase 300 jornalistas, muitos deles já crianças, adolescentes, que decidiram agarrar no microfone, num telemóvel, para poderem informar, para poderem fazer aquilo que muitos de nós gostaríamos de poder fazer, mas não podemos porque estamos impedidos pelo Estado de Israel. Eu, como muitos outros jornalistas, queríamos estar no terreno, queríamos poder mostrar o que ali se passa, mas o Estado de Israel não quer que saiba o que ali acontece. Simultaneamente, para além de Gaza, há muitos outros sítios onde morrem jornalistas. Curiosamente, na guerra da Ucrânia, a maior parte dos jornalistas mortos até o momento foram pelas forças da Ucrânia. Foram porque foram atacados pelas forças da Ucrânia, e é quase bizarro que não se fale disso, como não se fala dos jornalistas que foram mortos em Gaza, precisamente porque eles não estão do lado que a maior parte dos órgãos de comunicação social gostariam que estivessem. Eu começaria, se calhar, também por falar um bocado daquilo que foi a minha experiência no Líbano, que foi uma experiência muito, muito intensa. Eu estive aqui em Ferrol, da última vez que pudemos conversar sobre o que se passava no Donbass, mas entretanto a agressão de Israel contra o Líbano levou-me no ano passado, por volta de setembro, creio, eu viajei para o Líbano. Na altura tinha acontecido aquele atentado bárbaro em que milhares de pessoas ficaram feridas depois de terem armadilhado pagers e walkie-talkies houve crianças, houve mulheres, enfim, houve um conjunto de gente que não tinha nada a ver com aquele, que não estava envolvida diretamente com a resistência libanesa e que foi afetada, sem que também praticamente ninguém se tivesse indignado demasiado por parte dos nossos governos. Aliás, muitas das vezes o que pudemos ler em alguns jornais foi a audácia, a capacidade audaciosa da Mossad de conseguir fazer este tipo de operação. Os adjetivos eram todos deste género: magistral, audacioso, a elogiar aquela operação. E pouco depois, quando começaram os bombardeamentos sobre Beirute, eu decidi ir para a capital do Líbano, justamente no momento em que se dava uma negociação por baixo da mesa entre Israel e o Hezbollah. Aliás, há uma história muito particular. Eu conheço um embaixador de um país europeu que está em Beirute. Ele é embaixador em Beirute, e eu na altura mandei-lhe mensagem e disse-lhe que tinha comprado a viagem de avião e que chegaria dali a 2 dias, e ele disse-me que não fazia sentido ir para Beirute porque a guerra ia terminar, porque já se estava a falar de um cessar-fogo. Na prática, estava a haver negociações e os canais diplomáticos falavam de que estávamos naquele momento, a poucos dias da Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre todos os anos nesta altura, e portanto ele estava a dizer: pronto, vais para Beirute, mas não vais fazer grande coisa, porque de facto as hostilidades, os bombardeamentos, os ataques vão parar. Entretanto, eu disse que ia na mesma, já tinha comprado a viagem, também não conhecia Beirute, e quando eu chego, no primeiro dia eu trato daquelas coisas mais habituais que nós jornalistas fazemos, que é tratar do hotel, conseguir arranjar um cartão para o telemóvel, conseguir conhecer o melhor possível a cidade, fazer alguns contactos, e no dia a seguir eu já tinha apalavrado uma viagem para o sul do Líbano. Uns camaradas de uma rádio, a Rádio Voz do Povo, que é uma rádio próxima do Partido Comunista Libanês, eles disseram que me ajudavam, me conseguiam pôr dentro de uma ambulância libanesa, e dentro da ambulância conseguiria chegar ao sul do Líbano, onde havia os maiores ataques por parte de Israel, nomeadamente uma cidade chamada Nabatia, historicamente teve uma grande presença do Partido Comunista nos anos 70 e 80, e portanto estava tudo tratado para que no dia seguinte eu pudesse ir para o sul. Só que nesse mesmo dia há um forte bombardeamento em Beirute, ou seja, nós fomos surpreendidos com uma enorme explosão que se ouviu em toda a cidade. Eu estava no hotel, nesse momento, ouvia-se gritos das pessoas na rua, e entretanto foi nesse momento que soubemos que poderia ter sido assassinado Hassan Nasrallah. Portanto, eu cheguei no dia anterior ao assassinato de Hassan Nasrallah a Beirute, e a partir daí a situação escalou totalmente. Naquela noite conseguimos ir ao bairro onde estava supostamente o que eles chamam o quartel-general do Hezbollah, mas de facto havia uma reunião que estava a decorrer. Há quem diga que essa reunião era uma reunião dos líderes do Hezbollah para discutir os termos do cessar-fogo com Israel, e portanto na prática o que podemos concluir é que Israel lança uma possibilidade de cessar-fogo justamente para poder aniquilar uma parte da direção do Hezbollah. Nós andámos, portanto, como eu disse, no bairro Dahiyeh, basicamente é o grande subúrbio de Beirute. Na verdade, Dahiyeh não é o nome do bairro, Dahiyeh significa subúrbio em árabe, mas é o grande bairro, a grande zona xiita da capital libanesa. Vivem milhares e milhares e milhares de pessoas amontoadas naquela zona, e Israel durante semanas massacrou completamente aquela zona habitacional com bombardeamentos, com avisos à população que tinham uma hora para abandonar a casa, ou às vezes meia hora. Nós conseguimos ver pessoas a fugir, às vezes de bicicleta, outras vezes de moto, com o pouco que tinham no corpo. Vocês podem imaginar o que é que significa agora, de repente, receberem uma mensagem a dizer: daqui a meia hora têm que abandonar a vossa casa. Vocês sabem que a vossa casa vai ser destruída, que todos os vossos bens que conseguiram guardar e que têm esses bens, esses objetos, também têm uma história emocional. Vocês têm que deixar tudo para trás e levar a roupa do corpo, eventualmente algum dinheiro, alguma coisa que tenham. E foi nesta situação que estiveram milhões de pessoas, em todo o Líbano durante mais de um mês. Aliás, segundo os dados das Nações Unidas, cerca de 1 milhão de pessoas fugiu do Líbano para a Síria. E era curioso porque eu entrevistava as pessoas na rua. Eu lembro-me de entrevistar uma senhora mais velha, com cerca de 80 anos, e eu perguntava-lhe o que é que significava para ela ser refugiada, viver na rua. Ok, estávamos no verão, fazia calor, mas as pessoas estavam literalmente a viver na rua. E eu perguntava-lhe o que é que ela sentia, e ela dizia: ah, meu filho, na verdade isto não é uma novidade para mim, porque eu tive que fugir nos anos 70, tive que fugir nos anos 80, tive que fugir nos anos 90, e portanto toda a história desta população é uma história de fuga permanente, fosse do Estado de Israel, quando foi a Nakba, fosse depois com a invasão, com as várias invasões de Israel ao Líbano. E depois, outro aspecto que me pareceu absolutamente terrorífico foi esta realidade, que pelos vistos agora é uma realidade permanente em várias zonas do nosso planeta, que é termos durante 24 horas um zumbido permanente dos drones sobre as nossas cabeças. Eu podia estar a tomar banho, eu podia estar a dormir, eu podia estar num café, eu podia estar no restaurante, podia estar onde quer que estivesse, e ouvia um zumbido permanente dos drones. São drones que naturalmente têm diferentes capacidades. Alguns servem apenas para recolher informações, detectar objetivos, escutam, têm capacidade de escutar chamadas telefónicas, de localizar alvos. Eu recordo que um estudo sobre a capacidade de Israel de aniquilar uma quantidade grande de dirigentes, não só na Palestina, não só no Líbano, mas também no Irão, tem muito a ver também com anos e anos de investigação, de recolha de informações, inclusive através das nossas televisões, que têm receptores capazes de gravar a nossa voz, inclusive através dos comandos da televisão e todos os sistemas que nós temos, para além dos telemóveis, de geolocalização, que permitem, saibam sempre onde é que nós estamos, aquilo que nós dizemos e com quem é que nós estamos. Eu recordo que muitos destes aparelhos que são utilizados atualmente na faixa de Gaza, mas também foram usados no Líbano, são utilizados com recurso à inteligência artificial. Ou seja, muitos dos alvos são selecionados através de inteligência artificial. Isto foi revelado por vários agentes da inteligência israelita, não fomos nós nem eu que inventámos nada. E havia um estudo que indicava que há uma taxa de erro de 10% na escolha destes alvos. Portanto, como se fosse uma taxa de erro na produção de leite ou na produção de um objeto qualquer, estamos a dizer que provavelmente 10% dos alvos são selecionados por estes drones são pessoas inocentes que não têm nada a ver na leitura daquilo que Israel aponta como sendo inimigo, porque, na minha opinião, toda a resistência é legítima para defender o povo palestiniano, o povo libanês, mas a verdade é que havia este estudo. Naturalmente, para terminar sobre a questão do Líbano, foi uma experiência muito intensa. Vocês podem imaginar que é estar numa cidade traumatizada não só naquele momento, mas traumatizada por anos de invasões, de ataques de Israel. Praticamente consideram qualquer estrangeiro é um espião ao serviço dos Estados Unidos e de Israel. Nós tivemos várias vezes problemas com isso mesmo. Inclusive, vários jornalistas foram agredidos por diferentes facções. Na verdade, Beirute, digamos que é uma cidade controlada, o Estado libanês não tem capacidade de controle sobre o país, diria eu até, mas em Beirute, cada zona da cidade é controlada por diferentes organizações. Ou é pelos cristãos maronitas, aliados de Israel, ou é por organizações sunitas, ou é por organizações xiitas, inclusive até por organizações sírias. E houve, neste caldo de tensão, logo após o assassinato de Hassan Nasrallah, diria eu, um grande controle e vigilância sobre o trabalho dos jornalistas e, naturalmente, a resistência, as diferentes resistências libanesas. Diria eu que muitas vezes os jornalistas ocidentais comportam-se como acham que se podem comportar em qualquer sítio. E, naquele caso, geraram muitos problemas. Eu recordo, houve um jornalista alemão que foi encontrado com um passaporte israelita dentro da mochila, que é algo completamente surreal. Só alguém com poucos neurónios na cabeça é que acha que pode estar em Beirute com um passaporte de Israel escondido dentro da mochila. Houve um outro jornalista que foi expulso de Beirute porque ele estava a trabalhar para uma televisão israelita e, naturalmente, foi expulso do país. Mas houve assim uma série de casos, para além dos casos em que Israel assassinou diretamente jornalistas, atacou diretamente jornalistas, frio, enfim, foi um trabalho que, ou seja, foi uma experiência para mim inédita, porque foi muito difícil de trabalhar. Aliás, há aqui uma história caricata, um dia em que eu vou entrevistar o diretor do hospital, do maior hospital de Beirute, que é o Hospital Rafic Hariri, e à saída eu estou a fazer um direto para um canal de Madrid. E aparece depois um senhor mais velho a falar comigo em árabe. Eu explico-lhe em inglês: olha, peço desculpa, não falo árabe, não sei o que é que você está a dizer. E ele vai chamar um outro jovem. Esse jovem fala connosco em inglês, diz que nós não podemos gravar. Eu explico que temos, ou seja, que somos jornalistas, que o diretor do hospital autorizou a entrevista. E de repente, depois chega uma moto com um cartaz do Hezbollah à frente, vêm dois senhores, um deles a falar castelhano perfeito com sotaque venezuelano, que achei também muito curioso, mas que foram muito prestáveis, foram simpáticos, explicaram que nós não podíamos trabalhar sem autorização do Hezbollah. Nós tentámos dizer: ok, então deem-nos autorização, ajudem-nos a falar com alguém da direção do Hezbollah para nos darem essa autorização. Eles esquivaram essa resposta, mas à noite houve um grande bombardeamento sobre Beirute novamente, e foi precisamente, aconteceu ao mesmo tempo que o Irão respondeu a um ataque de Israel. Portanto, nesse momento, o Irão estava a atacar Israel. Israel estava a atacar Beirute, e então era um cenário completamente caótico, porque éramos nós de táxi a ver as rajadas dos combatentes do Hezbollah a celebrar o facto de Israel estar a ser atacado pelo Irão, e simultaneamente vermos edifícios em chamas a arder. E quando nós chegamos ao pé desses edifícios que estão a arder, nós explicamos aos combatentes do Hezbollah, que éramos jornalistas, e mostrei a minha carteira de jornalista. Um deles, estavam todos de cara tapada, Kalashnikov: ok, podes passar, podes filmar. Mas, entretanto, passado um bocado, vem um tipo a correr e puxa a máscara, e era o tipo que tinha estado em frente do hospital a dizer que nós não podíamos trabalhar sem autorização. Então, naturalmente, nestas circunstâncias, torna-se muito complicado trabalhar. E eu acho que há cada vez um maior controle da informação. Eu recordo que, no fundo, a forma como os jornalistas trabalham em cenário de guerra foi mudando ao longo das décadas. De certa forma, há um trauma por parte das administrações dos Estados Unidos em relação àquilo que os jornalistas fizeram no Vietnã, porque, se é um facto que o Vietnã ganhou a guerra contra os Estados Unidos graças ao heroico povo vietnamita, também é verdade que o trabalho dos jornalistas na época ajudou a junta da opinião mundial a virar aquilo que era a narrativa, aquilo que era o discurso pró-Estados Unidos. E de certa forma, nas guerras seguintes, os Estados Unidos foram sempre tentando criar novos mecanismos para controlar esse discurso. Quando foi a Primeira Guerra do Golfo, introduziram logo uma diretriz em que os jornalistas só podiam aceder às zonas de combate e à informação sobre o combate com recurso a intermediários militares. A partir daí, os jornalistas passaram a ficar altamente condicionados sobre aquilo que passava no terreno militar. Aquilo que hoje em dia se chama o jornalista embedded, que é o jornalista que vai enquadrado militarmente visitar uma zona que está totalmente condicionada, foi aquilo que Israel fez com alguns jornalistas que conseguiram entrar em Gaza com os soldados de Israel, que lhes mostraram aquilo que eles queriam mostrar, naturalmente, uma forma de jornalismo que deve ser sempre o último recurso, mas que é cada vez mais o principal recurso que acontece. Simultaneamente, eu não estou a controlar o tempo, mas Não, eu vou mas pus falando, bem, eu vou pus falando. bem. Simultaneamente, eu creio que nós vamos assistindo aqui a várias questões que estão a marcar o nosso tempo. Uma delas é que toda esta turbulência que nós estamos a assistir hoje no Médio Oriente, na Venezuela, no Irão, na Ucrânia, diria eu, até no leste da Europa e noutros pontos do globo, é uma turbulência que não surge do nada. E eu acho que todos os que estamos nesta sala sabemos que esta tempestade era previsível porque todos nós fomos assistindo ao crescendo de diferentes lutas nas últimas décadas. Uma das nossas grandes referências escreveu que a violência é a parteira da história, e eu creio que se nós nem sempre conseguimos perceber, é como os sismos, nem sempre conseguimos perceber, senti-los, mas eles estão lá. As placas tectónicas estão sempre a mover-se, apesar de nem sempre sentirmos aquilo que acontece. E a verdade é que quando acabou a União Soviética, prometeram-nos o fim da história, e a verdade é que continuamos aqui. Estamos aqui, há um conjunto de países que depois de 1991 conseguiram revoltar-se contra a linha dominante, contra o discurso dominante, contra a imposição de modelos económicos e políticos. E eu creio que há países que estiveram na sombra durante décadas e que hoje começam a emergir. E nós temos visto isso, sobretudo com os BRICS, e eu acho que os BRICS são a expressão dessa reconfiguração de forças no plano mundial, mas simultaneamente eu acho que quando nós pensamos, por exemplo, em países como o Brasil ou como a China, chegamos à conclusão quão injusto é o nosso mundo para que dois gigantes tivessem permanecido tanto tempo na retaguarda daquilo das grandes economias mundiais. No tema do nosso debate, fala-se na questão do mundo multipolar. E eu acho que o mundo multipolar, o multipolarismo, traduz, no fundo, uma democracia nas relações entre os Estados. O que é interessante, porque nos devolve uma velha questão que tem a ver com a soberania dos povos. Naturalmente, a soberania é uma questão muito querida aqui na Galiza e também em outras zonas do Estado espanhol, que é a luta pela independência, pela capacidade de decidirmos o nosso próprio destino, sem ingerência externa. Mas a verdade é que a soberania é hoje uma luta do nosso tempo. Se nós pensarmos nos países, Portugal, países que são formalmente independentes, mas estão absolutamente condicionados pela ingerência de outras estruturas como a União Europeia e os Estados Unidos. Recordo até que hoje em dia a União Europeia está praticamente manietada em todos os sentidos. Quando nós vimos o novo secretário-geral, da OTAN fazer aquela figura serviçal perante o Donald Trump, a chamar-lhe Daddy, que nós, pelo menos em Portugal, chamamos vergonha alheia, que é sentirmos nojo daquela postura, nós percebemos que estamos completamente entregues hoje em dia aos Estados Unidos, apesar dos nossos líderes fazerem caras e caretas, criticarem as políticas de Donald Trump. Quando o Donald Trump quis impor as tarifas, toda a gente disse que era uma vergonha, que ia contra, digamos, a verdade do comércio internacional. Acabaram todos por aceitar subir as tarifas, mas simultaneamente, quando estão frente a frente com o Donald Trump, todos eles vão ao beijamão. Toda a gente vai beijar a mão ao grande Papa do mundo ocidental. Contudo, eu creio que em relação ao multipolarismo, sendo que eu acho que é importante que ele aconteça, é importante que o ocaso, que o fim da influência do imperialismo ocidental se dê, e que, portanto, se dê também a democratização das relações internacionais. Eu acho que nós não podemos cair no erro de achar que o multipolarismo é o último estágio daquilo que nós podemos ambicionar para os nossos povos. Porque a verdade é que nós devemos defender a soberania de cada país, a não ingerência nos assuntos internos de cada país, mas também devemos defender o direito de cada povo a lutar por mais do que apenas a soberania e a independência do seu país, não é? Nós podemos olhar para a Rússia, para o Irão e para um conjunto de países que nós às vezes até defendemos aqui ferro e fogo, que eles não devem ser sancionados, não devem ser intervencionados, mas simultaneamente devemos defender que os seus povos possam lutar por sociedades mais justas, e isto para ir diretamente àquilo que eu quero dizer. Acho que às vezes nos esquecemos que o socialismo e o comunismo são as ferramentas que permitem que as sociedades sejam justas. O multipolarismo por si só, não se traduz nisso. E, portanto, devemos defendê-lo sim, mas nunca perdendo de vista aquilo que é o nosso horizonte estratégico. Depois, voltando à questão da União Europeia, naturalmente, a União Europeia é, nisto, o elo mais fraco. A União Europeia abdicou, a União Europeia e os seus aliados na Europa abdicaram da sua capacidade industrial em favor, sobretudo, dos países asiáticos. Permitiram, durante décadas, que ficássemos dependentes militarmente e politicamente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, pelo menos, ainda impõem tarifas para defender a sua capacidade produtiva e a sua economia, mas a verdade é que a União Europeia não tem essas ferramentas, não tem essa capacidade. Portanto, neste novo mundo que vai surgindo, a verdade é que nós somos o elo mais fraco, e diria eu até que a militarização do espaço europeu vai traduzir-se, sobretudo, na retirada de direitos e no desinvestimento no, no, nos serviços públicos. E, simultaneamente, essa escalada militarista que estamos a assistir hoje em dia leva-nos para um dos momentos mais perigosos que estamos a assistir, que é potências nucleares a apostar na guerra, sobretudo a União Europeia e os Estados Unidos, mas diria eu mais a União Europeia até que os Estados Unidos, sobretudo no contexto da guerra da Ucrânia. O discurso completamente histriónico dos líderes europeus a lançar todo o tipo de propaganda contra a Rússia, o histerismo a dizer que nós temos de estar preparados para a guerra, que os nossos jovens, se tiverem que ir combater, terão de combater, meter medo nas populações a dizer que nós temos que aprender a guardar água, a ter enlatados em casa, ter lanternas, enfim. A própria União Europeia criou um kit que era para que as pessoas estivessem preparadas para qualquer tipo de tragédia. E, naturalmente, a guerra é a resposta de um império que está em decadência. Eu creio que já estou a passar aqui o tempo. Mas queria só dizer mais duas coisas. A primeira é que eu acho que Gaza é o cemitério do direito internacional. Depois daquilo que aconteceu ali, nenhuma lei vale mais. Porque, legitimando aquilo que aconteceu em Gaza, estamos a legitimar que qualquer país possa fazer isso contra outro povo, incluindo o nosso. O sistema de segurança coletivo que surge depois da Segunda Guerra Mundial, através das grandes potências, que incluía a União Soviética, a própria estrutura das Nações Unidas, está hoje posta em causa. E eu creio que tudo isto é possível porque não existe a União Soviética. Eu creio que a inexistência hoje da União Soviética abriu a porta, inclusivamente, aqueles que possam olhar de forma crítica para a União Soviética, aqueles que pudessem olhar para ela com distância. Eu recordo que quando a União Soviética acabou, não foi só o movimento sindical alinhado com a União Soviética que ficou mais debilitado. Não foram apenas os partidos comunistas que ficaram mais debilitados. Não foram apenas as organizações anticoloniais com proximidade com a União Soviética que ficaram mais debilitadas. Um conjunto de outras organizações, até críticas com a própria União Soviética, perderam força como consequência dessa derrocada. Depois, algo que me parece muito importante é a questão do controle do discurso, que eu falava aqui há pouco. Hoje em dia, a estrutura que temos montada das redes sociais, e eu recordo que o algoritmo que precede aquilo que acontece no Facebook, no X, no Instagram, no TikTok, foi construído para favorecer a narrativa fascista. Foi favorecido para isto. Em Portugal é muito óbvio. Aqui não sei como é que acontece, mas para nós é muito óbvio que isto é assim. Ou seja, o Chega em Portugal não cresce apenas porque o seu líder é entrevistado todas as semanas na televisão. Até porque a esmagadora maioria dos jovens em Portugal não vê televisão. É porque houve uma construção, uma estratégia montada para que isso acontecesse. Aliás, ainda há poucos dias houve uma reunião com Donald Trump e os principais donos das grandes empresas de redes sociais e motores de busca. E uma vez mais foram todos ao beijamão, agradecer-lhe o empenho, o investimento que ele está a fazer, todo o facilitamento de condições para que essas empresas possam proliferar. E é tão grave que hoje em dia nós temos todo o tipo de parafernália, digamos assim, que ajuda a que determinadas narrativas se solidifiquem na opinião pública. Eu recordo que as principais agências de comunicação mundiais, ou seja, mais bem preparadas, tecnologicamente mais avançadas, trabalham para os governos, por exemplo, de Kiev, trabalham para Israel. Em Portugal, por exemplo, nas televisões, há um conjunto de comentadores, de analistas que defendem Israel independentemente do que possa acontecer. Israel está sempre bem. Se Israel mata gente que estava à procura de comida, é porque o Hamas roubou comida. Se Israel ataca um hospital, é porque há um túnel debaixo do hospital. Enfim, essa narrativa é comum em todas as televisões, não só em Portugal. Mas a verdade é que Israel paga a muitos destes analistas para que este discurso seja disseminado na comunicação social. Isto não é um rumor, eu não estou a dizer isto, é um facto. As embaixadas pagam a determinadas pessoas para que possam disseminar essas versões. E por último, eu queria terminar com isto porque acho que é muito importante e porque eu acho que é importante reafirmar cada vez mais isto, que é a resistência dos povos é legítima. E tentam-nos convencer permanentemente que não é assim. A construção narrativa, a imagem que se está a tentar construir sobre aquilo que é o Hamas, por exemplo, para dar um exemplo concreto, é muito óbvio. Não é apenas o Hamas que combate na faixa de Gaza. Aliás, diria eu que praticamente todas as forças da resistência palestiniana estão unidas no combate a Israel. Inclusivamente as forças comunistas combatem ao lado do Hamas. E o discurso que nós ouvimos permanentemente é a deslegitimação permanente daquilo que é o Hamas, porque são islâmicos, não é? São árabes, são islâmicos como se o Hezbollah, sendo islâmico, não tivesse combatido o Estado Islâmico na Síria, por exemplo. Não é? Não estivesse estado ao lado de Bashar al-Assad, que era presidente de um país que respeitava diferentes credos religiosos. E, portanto, nós muitas vezes deixamos levar por esta narrativa, enfim, a propaganda chega cada vez mais longe, a sofisticação dos meios hoje em dia é muito maior, esta ideia de que porque o Hamas mata homossexuais, como se Israel não estivesse a matar mulheres, crianças, idosos, entre eles, obviamente, haverá homossexuais e não importa. Mas eles matam toda a gente. E a preocupação é construir uma narrativa que nos retire o foco daquilo que realmente está a acontecer. E eu acho que a construção de novos meios de comunicação social permitam, de forma popular, de forma alternativa, que tenham uma linha editorial anti-imperialista e que nos permita mostrar que essa resistência é de facto legítima, ajudaria muito a conseguir romper com estes esquemas que nós temos hoje. Para terminar, uma vez mais, eu quando estive no Donbass e na Colômbia, uma das grandes preocupações que eles tinham era justamente como passar aquilo que acontecia em cada sítio. Eu lembro-me de estar numa aldeia no Donbass, perdida muito perto da linha da frente, e havia uma mulher que gritava comigo quando descobriu que eu era português, de um país da NATO, gritava, quase agarrando-me, e dizia: por favor, diga às mulheres europeias que os impostos que pagam é para matar os nossos filhos. E muitas vezes a verdade é muito simples de contar, porque é isso que acontece. Os nossos impostos, que todos nós pagamos, servem para matar outras pessoas. A União Europeia, os nossos países estão envolvidos justamente no massacre de outras pessoas. E pronto, eu acho que mais ou menos consegui abarcar um pouco de tudo. Não falei da Venezuela, posso falar aqui mais nos comentários. Eu estive lá há muito pouco tempo e a situação está muito perigosa, muito tensa, e simultaneamente esta construção narrativa que se está a fazer sobre o facto de Maduro ser um líder de um cartel de droga, que é uma coisa completamente absurda. O cartel de Los Soles não existe, simplesmente. Quase todos os países à volta da Venezuela produzem mais droga para os Estados Unidos do que a Venezuela. A Venezuela é um sítio onde passa muito pouca droga para os Estados Unidos. Isto não é dito por mim, é dito pelo antigo diretor da Organização Antidrogas das Nações Unidas. E o que se tenta fazer é criar aqui uma narrativa igual àquela que se fez com a Noriega no Panamá, que é a ideia de que ele é um narcotraficante e nós podemos entrar lá, matá-lo, seja através de um ataque cirúrgico, seja através de uma invasão terrestre. Mas isto para dizer que, pronto, que eu acho que, conversando, podemos falar e abarcar também outros temas, e também já vai ficando tarde. Ok. Ok, obrigada, Bruno, pela exposición, por estar aí preocupándote tú polo tempo, que non había necesidade. Mas sí, a ideia é deixar sí, obrigada a todas. Mas é isso, abrimos entón agora unha rolda de palabras, de intervención. Se queredes facer alguna pregunta. Eu queria volver a, se funciona, a Ucrania. Onte saía a noticia de que o Pentágono aprobara a entrega de misis Tomahawk a Ucrania. Anteriormente dixera en concreto Putin que se se utilizaban esos misis habría resposta. A miña pregunta, bueno, autorizou o Pentágono, máis falta aínda autorización persoal do supremo presidente, non? De Donald Trump. Será posible que haxa esa resposta? Os militares por fin se van impoñer a Putin, ou Putin vai seguir contendo a resposta e vai seguir, vai ser outra liña vermella que se pasa e continúa a desfeita. E sigue cada vez máis difícil manter esa situación e algún día terá que explodir, explotar eso. Eu sobre essa questão, eu creio que o Trump ainda não respondeu, ainda não deu luz verde oficial para o envio de Tomahawks. De qualquer forma, naturalmente é ultrapassar mais uma linha vermelha. E diria eu que toda esta escalada que nós temos assistido de ataques dentro do território da Federação Russa é instigada sobretudo pela União Europeia. Saiu um estudo há muito pouco tempo, creio que foi no final de agosto, em que dizia já que a esmagadora maioria da população da Ucrânia quer parar a guerra já debaixo de qualquer condição, quer apenas é que termine a guerra. Isto contrasta muito com os estudos que eram feitos em 2022, em que a esmagadora maioria das pessoas achava que a Ucrânia devia resistir à intervenção russa. Hoje em dia, as decisões são tomadas por Volodymyr Zelensky, na minha opinião, naturalmente condicionadas pelos líderes europeus, vão em contra daquilo que o próprio povo ucraniano entende que deve ser feito. E eu acho que é muito óbvio que há aqui uma estratégia militarista, porque repare-se que quando a Rússia acede a negociar, a União Europeia começa a dizer sim, nós também queremos negociar. Depois, como se Putin não se reúne com Zelensky, a União Europeia diz que a Rússia não quer negociar. Depois reúnem-se os negociadores da Ucrânia e da Rússia, fica combinado que vai ser apresentado um novo caderno de propostas, a Ucrânia nunca mais manda qualquer proposta e, portanto, andamos aqui a viver um conto de fadas permanente sobre quem é que defende a paz, sobre quem é que quer negociar a paz. Eu creio que neste momento, tanto a União Europeia como a Rússia têm vantagem em que não haja o fim da guerra. A Rússia, porque está a avançar no terreno, nós vemos agora estes dias aquilo que está a acontecer, muito provavelmente Pokrovsk há de cair em muito pouco tempo, e a União Europeia porque precisa de alimentar esta guerra contra a Rússia. O problema é que, como dizias tu, estão sempre a ultrapassar novas linhas vermelhas, e eu não creio que a Rússia há de ter uma paciência infinita. Eu creio que naturalmente a Rússia sabe que um ataque contra qualquer país da NATO pode desencadear aqui um furacão. Se nós há bocado falávamos de tempestade, que é o que estamos a viver neste momento, pode desencadear um furacão, pode ser uma nova guerra mundial. Mas diria eu que neste momento, sendo sinceros, parece ser que os mais cautelosos e pacientes têm sido precisamente os dirigentes russos, que não querem escalar a situação, querem conter a situação. É muito óbvio que a Rússia o que quer é terminar com a guerra. A Rússia não quer um cessar-fogo. A Rússia não quer um acordo temporal para parar a guerra. Porque entendem, em primeiro lugar, vai ser aproveitado pelas forças ucranianas para ganhar forças, para movimentar tropas, para fazer chegar armamento. E simultaneamente porque considera que as raízes do conflito é aquilo que tem que ser resolvido e não andar a pôr panos quentes sobre os problemas, porque na verdade aquilo que acontece, por exemplo, hoje em dia entre as duas Coreias é um pouco isso. Chegou-se a um cessar-fogo, houve um entendimento, a guerra continua oficialmente, os dois países continuam em guerra, houve um, digamos, uma paralisação da contenda, mas o facto é que os dois países continuam sem resolver os problemas que deviam ter resolvido logo ali nos anos 50. E eu creio que a incapacidade da União Europeia perceber que investir mais na guerra vai ser também um problema para nós próprios, europeus, é algo inaudito. Nós olhamos para os dirigentes europeus hoje, para a bravata para os discursos da von der Leyen, enfim, do MERS. Aliás, no outro dia havia um. Eu li uma notícia que diziam que os russos eram bárbaros e que se ousassem atacar um país da NATO teriam uma resposta à altura. Enfim, nós continuamos nesta dicotomia de a Rússia é incapaz de ganhar a guerra na Ucrânia, por isso é um país fraco, para a Rússia vai conseguir chegar a Lisboa em pouco tempo se nós não armarmos a Europa para nos defendermos. É muito difícil todo isto poder falar de tanto do que falaches e tal, é muitíssimo, não? É dizer, que abarca muitas coisas. Entonces vou-te perguntar algo concreto, porque senão seria muito longo. Vamos a ver, participaches na Assembleia Antifascista que houve em Venezuela há um ano ou dois e tal, sim, participaches nela. Dentro disso, imagino que se analizarían, terías un montón de contactos, decir que de alguna maneira, aparte que participou moita xente, pois que analista, non, a nivel internacional, ten moitos coñecementos tamén, non, de sobre todo dende a parte da esquerda. Tico, que opinas, que realmente vai haber invasión de Venezuela ou non, e se a resposta internacional que piden dendará vai respostar a xente que participou de todos esses grupos e tal, se participaría, vamos, en brigadas internacionais ou promocionaría e tal, se realmente eso. Sim. Se eu participei num dos momentos desse congresso antifascista. Eu acho que é muito curioso porque nós olhamos para a Venezuela, um país a qual o Ocidente chama uma ditadura, para o qual se calhar uma parte da chamada esquerda olha com desdém, mas simultaneamente parece ter sido o único país que se preocupou em reunir organizações antifascistas, em chamar gente de todo o mundo, percebendo o momento que estamos a viver em todo o mundo, e a tentar criar uma estrutura que faça frente ao fascismo. Essa é a primeira nota. A segunda é que eu acho, efetivamente, que pode não dar-se uma forma de invasão terrestre. Eventualmente, o que vai acontecer é aquilo que aconteceu no Irão ou em Beirute, que é ataques cirúrgicos para tentar destruir estruturas militares venezuelanas e simultaneamente eliminar algumas das figuras-chave do governo venezuelano. Esperemos que não. O Trump veio ontem dizer que não, mas já sabemos que se ele diz que não, é muito provável que seja assim. Não sei, é algo que naturalmente me preocupa. Conheço, tenho muitos bons amigos na Venezuela, estive lá há algum tempo. Sinto que naturalmente eles não têm capacidade militar para enfrentar os Estados Unidos, mas sinto que estão organizados e com valor para conseguir dar luta. Inclusive, quando eu estive lá, consegui assistir a muita gente que se tinha juntado às milícias e digamos que, na verdade, estamos a falar de mais de 1 milhão de pessoas que se juntaram, que se inscreveram nessas milícias, ou seja, de fato civis que estão a ser preparados militarmente, coisas muito básicas que se calhar as pessoas da minha geração não sabem fazer, que é agarrar uma arma e disparar, enfim, coisas que foram aprendidas por muitos outros que estão aqui através do serviço militar obrigatório. Aliás, isto é uma velha discussão. Na Galiza e no País Basco eu compreendo que as realidades sejam diferentes, mas em Portugal, dentro da esquerda, houve sempre este debate sobre o serviço militar obrigatório. Enquanto, por exemplo, o Bloco de Esquerda sempre defendeu que devia acabar o serviço militar obrigatório e que as pessoas não deviam participar no serviço militar obrigatório, o PCP sempre defendeu que o serviço militar obrigatório devia existir, noutros moldes, naturalmente, e que os seus militantes deviam todos fazer o serviço militar obrigatório. Porque, na verdade, apesar de não ser um grande conhecimento, sempre é melhor saber disparar uma arma do que não saber disparar. Por exemplo, no Donbass, para dar um exemplo, mas eu acho que isto acontece em toda a Rússia, é uma coisa que vem do tempo da União Soviética. Na escola secundária, os jovens começam já a ter alguma preparação militar. E eu diria que na Venezuela isso acontece, ou seja, acontece através do sistema das milícias, e as milícias não existem apenas, ou seja, não é uma coisa que nós nos inscrevemos, dão-nos uma farda, uma Kalashnikov, vamos disparar, fazemos uns vídeos para o TikTok, não. Há milícias que fazem vigilância todos os dias em diferentes pontos das cidades venezuelanas, inclusivamente muitas vezes têm funções de vigiar estruturas que são vitais. Por exemplo, as células de trabalhadores da grande indústria petrolífera fazem também, organizam vigilância dessas estruturas que muitas vezes são alvo de sabotagem. Naturalmente, há aqui vários perigos. Outro deles, não havendo invasão terrestre, é que existem grupos grandes de mercenários, sobretudo vindo da Colômbia, essa grande indústria de mercenários, que inclusivamente agora saiu a notícia que estão a combater no Sudão, e que não seria a primeira vez que tentam promover um golpe na Venezuela. A notícia, ou o anúncio do Nicolás Maduro da criação de uma brigada internacional, eu creio que é uma obviedade. Quando a guerra civil começou na Ucrânia, no Donbass, houve vários jovens de vários pontos do mundo que foram combater. Não foi preciso haver um chamado, não foi preciso haver a criação de uma brigada internacional para que vários jovens entendessem que aquele sítio era onde deviam estar naquele momento. Sentiram que aquela era uma luta contra o fascismo e, portanto, foram para a Ucrânia. Eu creio que um pouco acontece isso na Venezuela, se calhar até mais, porque há um maior vínculo por parte das esquerdas, do mundo antifascista em relação à Venezuela. E mesmo que o Nicolás Maduro não anunciasse a criação de uma brigada internacional, eu creio que se acontecer alguma coisa grave, que esperemos que não aconteça, haveria sempre gente a querer ir combater para defender o processo bolivariano, a independência, a soberania, há bocado falávamos disto, a soberania da Venezuela. Não sei em que moldes, não, na verdade ainda não tive muito tempo para perguntar sobre o que significa no concreto essas brigadas internacionais, mas diria eu, pelos meus contactos e pelos meus conhecimentos, que há muita gente que estaria disposta a combater, e neste caso não é coisa pouca, porque estamos a falar de dar a vida por um outro país, por um outro povo. E eu creio que não há, ou haverá poucas coisas maiores do que essa capacidade, e naturalmente os galegos saberão até melhor do que nós portugueses o que aqui significa. Ao mellor depois do tema que acabas de desenvolver, pois esta pregunta parece máis frívola, non? Pero é que eu teño moita curiosidade. Coñeces a Pepe Escobar? Falaches algunha vez personalmente con él? Non, ou seja, non o coñeço pessoalmente. Ah, bom, pois entón xa non sigo preguntando. Pero en todo caso, que opinión tes das súas análises? Às vezes concordo, outras vezes acho que exagera, acho que às vezes magnifica demasiado os factos, acho que romantiza demasiado também algumas coisas, porque eu acho que nós hoje vivemos numa febre das redes sociais e na febre do algoritmo, na febre de ter mais seguidores, na febre de ter mais gostos, na febre de conseguir chegar mais longe, e muitas pessoas às vezes acham que açucararem mais aquilo que escrevem, aquilo que fazem, que podem gerar mais aquilo que se chama buzz, não é? Que gerar mais mais tráfico. Mas com isto não estou a dizer que eu, como repito, há coisas com as quais consigo concordar e acho que está correto, mas já li coisas que não me pareceram propriamente demasiado factuais. Ora, eu queria perguntar o que pensa que seria o rol que xogaría a China neste mundo multipolar e a vida conta de que tamén teñen eles o tema de da provincia rebelde que Taiwán que pode ser que se fala constantemente de se podría haber un ataque militar ou tal tamén está a dizer se os Estados Unidos poderían intervir antes a posición que ten China nesta co tema de Ucrania co tema de Palestina como ve o Bruno esta situación e o rol que xogaría a China. Sim. Ou seja, é sobre o papel da China em todos estes conflitos. Sim. No outro dia, agora por causa destas ameaças dos Estados Unidos, houve vários amigos meus indignados que diziam: mas a China não vai fazer nada, a Rússia não vai fazer nada. E eu disse-lhes: provavelmente não vão atacar os Estados Unidos. Aliás, eu creio que tanto a Rússia como a China só atacariam os Estados Unidos se fossem diretamente atacadas por Washington. Mas eu acho que a China tem jogado um papel cada vez mais interventivo no plano internacional. Se nós olharmos para aquilo que tem sido historicamente o papel diplomático da China, o papel neutral, na maior parte das vezes, mais preocupada com as questões económicas, as relações económicas com outros países, nós podemos ver que, de facto, tem havido avanços muito significativos. Um deles, por exemplo, foi a capacidade de fazer reencontrar autoridades do Irão e da Arábia Saudita, simultaneamente conseguir juntar toda a resistência, as organizações da resistência palestiniana e chegar à conclusão de que podiam trabalhar para ter uma única autoridade palestiniana. Isso naturalmente já tem algum tempo, mas são passos interessantes para quem está habituado a olhar para uma China que prefere não fazer nada. No caso da Venezuela, ou até no caso de Cuba, Cuba tem recebido muita ajuda da China. E as relações entre a Venezuela e a China são também elas importantes, como simultaneamente com a Rússia, com o Irão, com a Turquia, com o conjunto de outros países. Não me parece, do ponto de vista de ação direta, militar direta, que a China vai intervir, eventualmente, num contexto de que todos falamos, que é o contexto de Taiwan. Seria uma possibilidade que essa situação gerasse um conflito de outra ordem. Mas eu tenho até grandes dúvidas que, no caso da China entrar em Taiwan, eu tenho grandes dúvidas se os Estados Unidos tomariam a decisão de intervir diretamente contra a China. No fundo, porque estamos todos aqui a falar, é de uma Terceira Guerra Mundial. Sempre que estamos aqui, nós estamos a gerir isto tudo com pinças. Se algum, porque na verdade todos estes países estão em guerra. Nós, quando falamos da guerra Ucrânia-Rússia, não é uma guerra Ucrânia-Rússia, é uma guerra Rússia-Ocidente. A Ucrânia é apenas o intermediário. E há um conjunto de casos em que isto acontece. Mas estamos já há demasiado tempo a gerir com muitas pinças ou a evitar que aconteça uma Terceira Guerra Mundial. E em qualquer momento isso pode acontecer. Eu acho que nós estamos demasiado confortáveis a achar que isso é evitável, mas diria eu que não é propriamente, ou seja, não está ao nosso alcance um dia destes sermos surpreendidos com o eclodir de uma situação tão grave que todos estes países vejam envolvidos numa guerra mundial. É, Bueno, eu creo, non sei, polo que acabas de decir tamén, que eu creo que estar máis ou menos xa, xa estamos. Nunha, claro, falta que se metan algúns máis, pero vamos, que aí para min non sei si que hai unha terceira xa está aí á vista. Isto ten que explotar por algún lado e tal. Pero bueno, eu o que quería era preguntarte por bueno, ou que opinas ti, que además ao estar in situ en esos lugares, en esos espacios, e tamén un pouco para a xente que non estamos neses espacios e que temos tamén unhas certas inquietudes, non, por transformar, por axudar, por tentar facer, agora, bueno, pues precisamente con todo o tema da Palestina e, bueno, de todo o que está pasando no mundo, hai moita movilización a nivel internacional. Eso chegalle a xente de a pé, o sea, chegalle a xente de a pé, aos lugares, que os que estamos aquí, a xente de a pé, de aquí, sí que nos importan. Non sei, eu un pouco tamén por esa cousa de manter unha certa esperanza de que podemos facer algo, non? E non rendirnos precisamente por este tema que falabas antes dos algoritmos, que aquí tamén estarán en todo o mundo e parece que no, que eso, que temos que ter medo a todo, que nada vale do que faz, esa tendencia brutal ao individualismo, e a veces dá a sensación de que non abres as redes sociais, que para min ora eso é un virus horrible, están infectadísimas de odio e de é horroroso, é horrible, non? Entón, non sei, eu creo que desde aquí tamén, aínda que sexan útiles para moitas cousas, creo que unha cousa moi importante sería quizáis empezar a deixar de usalas e volver a comunicarnos de outras maneiras que nos comunicábamos, ao mellor non a nivel desa globalidade tan brutal, porque para min agora a globalidade é brutal, é tremenda. E entón, un pouco en resumen, é si lle chega a xente de a pé, o que a xente de a pé de aquí dos outros povos de Occidente, si lles chega algo. Sí. Eu non estive en todo lado, ou seja, non estive en Gaza, mas eu creio que sim, eu creio que saberão o que acontece. Ou seja, saberão que há ações de solidariedade, naturalmente saberão daquelas que são mais fortes, que ganham maior dimensão. Eu acredito que, de certeza, haverá gente na Palestina que saiba que, por exemplo, na Galiza se tenha conseguido parar a volta à Espanha. Eu acredito que haja atos concretos que são feitos, por exemplo, em Inglaterra, quando se conseguiu sabotar alguns aviões de guerra. Eles saberão isso, como saberia o povo vietnamita quando havia protestos em todo o mundo para parar essa invasão, essa agressão. Naturalmente, essa sensação que tu tens, esse sentimento que tu tens, que eu acho que de certa forma partilhamos todos um pouco, que é o sentimento de impotência, de como é que conseguimos parar aquilo, para além de fazermos concentrações, manifestações, há sempre esta sensação permanente de inutilidade do nosso lado. Porque eu às vezes penso, isto se fosse nos anos 60, ou nos anos 70, ou nos anos 80, neste momento teríamos ações armadas em metade da Europa por diferentes organizações, como aconteceu nos anos 70 e 80, em que se sequestravam embaixadores de Israel, se atacavam embaixadas, enfim, interesses de Israel. Esse já não é o mundo em que estamos neste momento. Diria eu que as forças de resistência na Europa estão muito debilitadas na sua capacidade de intervenção. É algo que temos que reconstruir, para o futuro, naturalmente, mas neste momento as condições que temos são estas. Eventualmente poderíamos conseguir fazer mais alguma coisa, mas uma das grandes lutas é justamente, uma das melhores demonstrações de solidariedade é também conseguirmos mudar o poder nos nossos países para que isso deixe de acontecer. Diria eu, por exemplo, que o facto de ter ganho a nova presidente da Irlanda será reflexo também um pouco dessa luta pela Palestina. Naturalmente, sempre houve uma grande ligação, uma grande participação dos irlandeses na solidariedade com a Palestina. Recordo apenas que os ingleses foram responsáveis, são os grandes responsáveis por aquilo que acontece hoje na Palestina e, simultaneamente, são o carrasco do povo irlandês. Depois, sobre esta coisa das redes sociais, eu não sou muito desta coisa dos boicotes, de vamos deixar de usar, porque, na verdade, eu e tu vamos deixar de usar. O resto da sociedade vai continuar a usar. E depois, eles, a extrema-direita, vai continuar a fazer o seu trabalho e eu e tu não estamos lá para tentar, de alguma forma, pequena, intervir. Eu creio que, havendo globalidade das redes sociais, eu recordo, por exemplo, na China, a maior parte da população não utiliza as nossas redes sociais. Na Rússia, a maior parte da população tem outras redes sociais. Isto para dizer que numa circunstância futura pode acontecer que o mundo esteja dividido em diferentes grandes grupos de redes sociais. Os russos têm o VK, os chineses têm outro sistema que não me lembro agora do nome, mas a verdade é que vão surgindo formas alternativas de comunicar. Diria eu que, sobretudo, temos que continuar a resistir, temos que continuar a escrever, temos que continuar a encontrar novas formas de intervenção para nos adaptarmos ao mundo em que estamos. Estávamos a conversar hoje ali no bar do Canido, eu não sei o nome do clube de futebol, não lembro. Era a Sociedade. É o Canido. Canido. E estávamos a discutir sobre a importância dos drones hoje em dia. Os drones hoje fazem parte da guerra, mas não fazem parte só da guerra militar. No outro dia, quando foi aquele massacre no Rio de Janeiro, os traficantes de droga usaram drones para atirar explosivos sobre a polícia. Isto para dizer o quê? Que é verdade. Nós vamos entrar num mundo terrível em que as nossas manifestações vão passar a ser seguidas por drones, filmadas por drones, vão fotografar os nossos rostos, vão saber quem nós somos. Se calhar vai passar a haver menos polícia e vai passar a haver mais drones nas nossas cidades. Mas os drones são um meio relativamente barato que nós, se calhar, também podemos vir a aprender a usar. Deixo isto no ar, eu sou apenas jornalista, mas o facto é que nós também temos que encontrar naquilo que é a tecnologia do inimigo, no conhecimento do inimigo, a nossa própria capacidade de nos adaptarmos a essa guerra. Seja ela guerra política, social, militar, o que for. Ok, estamos para a última. Isto é válido também para hackers, gente que sabe trabalhar nas redes sociais e interferir nas comunicações, etc. Bom, serían dúas preguntas, Bruno. A primeira, no 2017 estiveches nas montañas de Colombia, nos campamentos farianos, xa en proceso de paz e de entrega de armas. Como valoras, casi 10 anos despois dese proceso de paz, a situación actual da Colombia e o papel que poderían ter cumprido ese exército irregular, ¿no? O máximo exército de combatentes, 50.000 que había no mundo no momento, unha guerrilla a máis grande do mundo, podría ter o papel que podría cumprir agora na actualidade de retaguardia na Venezuela. E unha segunda pregunta, que é de carácter persoal, como xornalista, desde, digamos que, certo protagonismo mediático, non? Desde a cuestión do Donbass, é normal que se vexan ameazas nas redes sociais cara a túa persoa, etcétera, etcétera, non? Algúnas ameazas de, bueno, quen te sigue nas redes, mesmo ameazas de morte por parte de fascistas, etcétera. Normalmente aos xornalistas se lle pide ser imparciais, que teñen que esconder as súas convicións. As túas convicións, calquera persoa que te coñeza, sabemos que eres un comunista, militante, é preciso que os xornalistas, digo porque sempre se lle critica ou se procura que os xornalistas de esquerda teñan que esconder esas convicións, mentras ao resto pois ese non se les aplica esa vara de medir, non? Começando pelas FARC, eu acho que eu sempre fui muito interessado foi sempre uma das minhas grandes paixões a história da resistência colombiana, eu creio também uma das tuas, e naturalmente quando eu tive a oportunidade de visitar esse acampamento das FARC na fronteira justamente com a Venezuela, isto foi em 2017, fevereiro de 2017, eles ainda estavam armados, era um processo de paz. Eu lembro-me de conversar com alguns guerrilheiros sobre se não estariam a entregar as armas cedo demais, conhecendo naturalmente os governos colombianos e o seu papel ao longo da história, se não estariam a confiar demasiado naquilo que poderia depois vir a acontecer. Havia gente que não estava propriamente muito cómoda com essa situação. A verdade é que as armas acabaram por ser entregues. Depois, naturalmente, nós assistimos não só àquelas farsas para tentar incriminar alguns dos líderes das FARC, sobretudo aqueles que não estavam tão de acordo com a forma como o processo de paz estava a ser implementado, nomeadamente o Jesús Santrich, que eu depois, mais tarde, consegui entrevistá-lo. Já ele era comandante da 2ª Marquetália e eu creio que aconteceram duas coisas para mim trágicas. Uma parte das FARC que claramente cedeu à social-democracia e que hoje faz parte da institucionalidade colombiana. Outra parte de guerrilheiros, sobretudo comandantes, que não se identificava com essa linha mais social-democrata, que corresponde ao Partido dos Comuns, e que acabou por ficar mais organizado dentro das cooperativas que eles criaram, cooperativas de produção. Há guerrilheiros que produzem diferentes produtos, ou seja, dentro do marco do processo de paz, criaram organizações para se adaptarem à vida civil. Alguns deles têm associações de turismo em que levam os turistas a zonas inóspitas de onde antes ninguém podia entrar porque era onde estava a guerrilha, no meio das montanhas. Outros fazem roupa, outros fazem café, enfim, vários produtos. E houve gente que preferiu ficar nesse modelo mais fechado, sem grande intervenção política, provavelmente amargurados por tudo aquilo que aconteceu. E depois houve um conjunto de comandantes das FARC que decidiram voltar à luta armada e criar a segunda Marquetália. Nomeadamente o rei do Santrich e um conjunto de outros comandantes históricos. E a verdade é que houve muitos combatentes das FARC, estamos a falar de centenas e centenas de combatentes das FARC, que foram assassinados pelos paramilitares, alguns deles pelo exército colombiano, e outros foram mortos a combater. Ou seja, nós temos aqui dois caminhos. O caminho dos que decidiram entregar as armas, acreditaram no processo de paz, acreditaram que a sua vida e a vida dos colombianos ia melhorar e acabaram assassinados. E aqueles que, percebendo que isso não ia acontecer, decidiram voltar às armas e acabaram por morrer também. Agora, cabe a cada um de nós tentar perceber qual é que, na verdade, é a melhor forma de morrer, se é de armas na mão a defender aquilo que se acha melhor para o seu país, ou se é pela calada da noite, absolutamente indefesos, como aconteceu várias vezes, serem assassinados pelos paramilitares, e não só, e por outras estruturas que se chamam guerrilhas, mas estão fortemente envolvidas no narcotráfico. Respondendo mais claramente, eu acredito que sim, que anular a força da maior guerrilha da América Latina ajuda naturalmente os Estados Unidos a uma intervenção na Venezuela, porque toda aquela zona onde eu estive, que é a fronteira, é uma fronteira muito espessa, de montanhas, muito difícil de atravessar, mas simultaneamente é uma zona de contrabando de droga e não só, paramilitares, guerrilheiros, indígenas também, e que naturalmente os mercenários sempre que entraram na Venezuela foi por essa via, foi através da fronteira. Uma vez inclusive entrevistavam o Chávez sobre as FARC, porque muitas vezes as FARC refugiavam-se do lado venezuelano da fronteira, e o Chávez dizia: eu não consigo, eu tento, eu posso mandar milhares de tropas, mas aquela fronteira é incontrolável, porque são milhares de quilómetros de floresta espessa e é muito difícil controlar. De facto, Nicolás Maduro mandou milhares de tropas, neste momento há milhares de tropas nessa zona. Mas diria eu que uma invasão dos Estados Unidos poderia levar, estou a especular, até uma reorganização ou até uma mobilização de gente de diferentes países com experiência militar. Porque estamos a falar ainda de muitos países que tiveram uma experiência de guerra. A Colômbia, a El Salvador, a Guatemala, a Nicarágua, Cuba, enfim. E, naturalmente, há aqui também o perigo para o imperialismo, naturalmente, de que estas pessoas possam acorrer a ajudar a Venezuela. Sobre as ameaças, eu acho que desde o primeiro momento que fui para o Dombás sabia que acabaria por ser ameaçado, sobretudo quando comecei a aparecer na televisão, aí ficou mais evidente porque passei a ser conhecido. A grande vantagem do jornalista de jornal, do papel, é que normalmente é anónimo, não nos vem a cara, sabem o nosso nome, mas na verdade o jornal e a rádio são os parentes pobres do jornalismo, e acabei por ter uma mediatização maior do que aquela que eu estava à espera, e tive que lidar também com as consequências disso. Naturalmente que, estando nesta lista por parte da Ucrânia e simultaneamente com declarações da própria embaixadora da Ucrânia em Portugal contra mim, é sempre um peso que está em cima de nós, não é? Mas eu diria que acho que o mais importante é que isso também me dá força para continuar a fazer o meu trabalho, e sobretudo esta coisa que tu dizes da imparcialidade é muito certa, porque houve vários jornais que me entrevistaram quando eu publiquei o livro, jornais, rádios, e me perguntavam: mas como é que tu podes ser jornalista, ou como é que tu podes ser imparcial, sendo tu militante de um partido? E é curioso porque há uma história. Quando eu andava na faculdade, no último ano da faculdade, um dos meus professores era jornalista no Público, e ele dizia: Bruno, tu és militante da Juventude Comunista, na altura era da Juventude Comunista, tu não vais nunca ser jornalista, no Público é proibido haver jornalistas que tenham militância no partido. E eu na altura disse-lhe: então não sei, mas essa regra que vocês têm no jornal é ilegal, porque nenhum cidadão perde direitos por fazer parte de um partido. Mas o curioso é que esta discussão surgiu na altura quando eu fui para o Donbass. Aliás, houve uma revista muito conhecida em Portugal que sacou uma notícia: o jornalista da CNN de Portugal que está no Donbass é deputado municipal na Amadora pela CDU, tentando descredibilizar naturalmente o meu trabalho, mostrando, vejam, ele é comunista, portanto ele não tem direito, tudo o que ele diz está manipulado e está condicionado por isso. E a resposta que eu dava aos jornalistas que perguntavam sobre isso era, mas olha só, você não tem opiniões políticas? Você não tem posições políticas? Você não vota? Você não tem um clube de futebol? Você não tem preferências de cores, preferência de comida? Ou seja, todos nós somos feitos de escolhas. Não é por escondermos essas escolhas que faz nós mais ou menos imparciais. Eu ser comunista não me faz menos imparcial do que uma pessoa que esconde que vota no Chega em todas as eleições, ou que vota no PSD, ou que vota no PS, não importa. Nestas eleições, curiosamente, nestas eleições municipais em Portugal, houve vários jornalistas que se candidataram. Em nenhum momento esses jornalistas foram visados na imprensa, não houve notícias sobre eles. Agora morreu o Francisco Balsemão, foi primeiro-ministro, fundador do Expresso, dono da SIC, enfim, grande magnata da comunicação social em Portugal, militante número um do PSD, e acham que alguém alguma vez disse, mas como é que é possível este homem trabalhar na comunicação social e ser um militante número um do PSD? Óbvio que não. E, portanto, é como tu dizias, essa questão só serve para quando nós somos comunistas, ou de esquerda, ou o que for. Falamos aqui muito, não é, sobre a guerra, não é, esta escalada que vemos, não é, e que nos assusta, não é? É natural, também o Bruno, com a sua experiência de repórter, não é, pelos vários sítios onde passou, também é natural que se fale mais disso, não é? Mas, em certo sentido, se calhar, também por sermos ingênuos e pensarmos, não é, que o mundo não ia parar a este ponto, não é, digamos assim, mas já víamos há décadas, se calhar, não é, que o imperialismo ocidental, não é, com a invasão do Iraque, do Afeganistão, não é? Sempre ditou a sua lei, não é? Também falaste do caso do Noriega, não é? Por exemplo, não é? Para traçar um paralelismo com a Venezuela atualmente. Mas a minha pergunta, pronto, também vemos, não é, que, por exemplo, a Rússia, apesar da Rússia ter intervido na Síria, mas vimos agora também que não teve capacidade para travar, não é, a queda de Bashar al-Assad, não é? Isto também tu falaste, apesar de uma posição mais intervencionista da China, apesar de tudo, não é, não é expectável, de facto, não é, que a China vá intervir militarmente, seja onde for. Ou seja, em termos, se calhar, militares, não é, ou, não é, da escalada de armamento e assim, penso que se calhar já era uma coisa que se podia prever já há vários anos ou há várias décadas até, como um dia caminhar nesta direção, não é? A minha pergunta é mais em termos económicos. Vemos agora, não é, cada vez mais países, por exemplo, a querer aderir aos BRICS, também fala-se da criação de uma zona económica, não é, na Euroásia. Vemos os países em África, por exemplo, a libertar-se do jugo do colonialismo francês, e a minha pergunta é se vês estas, se calhar, estas mudanças como efetivas para eventualmente até poder travar um bocado esta escalada, não é, para o abismo, não é? Este passo para o abismo comum que todo mundo está a dar, se vês também que são efetivas para mostrar um outro exemplo de um respeito pela soberania dos outros países, apesar de poderem ter governos com sentidos políticos diferentes, não é? Ou seja, de respeito pela soberania dos povos, não é? Se estas iniciativas, não é, que se calhar aqui estas iniciativas mostram mais até se calhar um mundo multipolar, não é, do que propriamente, não é, os conflitos bélicos, não é, que no fundo confirmam, não é, o que já se vinha passando há décadas, não é? Se vês que podem ser efetivas, não é, de alguma forma, ou se de facto não vão ter muita importância. E se podem dar um exemplo para uma outra maneira de fazer as coisas, que não a maneira ocidental da escalada, cada vez mais agressão e cada vez mais guerra. Realmente o mundo que vivimos, o mundo capitalista, existem diferentes jeitos de acumulación, en todo caso. Están intentando, de alguna maneira, pois en todo o mundo se está transformando, non? Ese tipo de acumulación. Entón, está pasando en África, está pasando en América Latina, e está claro que China está inmersa, acumulando, e a través de terceiros países tamén, non? É dicir, non do xeito que facía o antigo imperialismo, nin como fai Estados Unidos, pero sí que sucede. E eu penso, vamos, penso que neste momento realmente existe esa convulsión, é dicir, que estar aí, se hai guerra no mundo, é porque realmente hai loita a nivel de capitais, non? E o capitalismo, o imperialismo de Estados Unidos vai acompañado neste momento, vai acompañado de un neofascismo. É dicir, realmente existe un neofascismo que está imperando del mundo. É dicir, que a última eleccións que hubo en Argentina foi un varapalo bastante grande, porque está indicando o apoio de Estados Unidos foi, vamos, con miles e miles de millóns, e está indicando que o efecto Milei, é dicir, o novo réxime que está implantando en Argentina, parece ser que ten suceso, no sentido de que gañou eleccións. Entón, isto frente a outras partes do mundo, pues, influye, sobre todo en América Latina, influye moitísimo, non? No sentido de que sí que por aí pode ir. E hai novas eleccións e tal, hai en Chile, veñen horas colombianas e tal. E por iso, vamos, non sei se estás de acordo comigo o que está pasando no Sahel. É dicir, iba a deixar o imperialismo caer o Sahel e maos propias africanas? Non. En este momento se están, os propio Otobre decía que o terrorismo yihadista que había ali estaba promocionado por Occidente. E agora, neste momento, están atacando en Mali de unha maneira que xa están avanzando moitísimo tamén, non? É dicir, que o que me estou referindo é dicir que está vendo en todo o mundo movimentos en contra de o que está facendo China realmente. É dicir, a expansión china no mundo, o sistema que está levando adiante a nivel económico e demais, Estados Unidos está perdendo por outra banda, e China o que fai é acumular, é dicir, as forzas productivas acumulan dunha maneira, é dicir, bestial, é dicir, o que avanza en China, a sociedade é enorme. En China o que fan é acabar coa pobreza. En Estados Unidos aumenta a pobreza e tal. Todo ese tipo de cuestións hai. E o que che quero decir é, influye eso, influye aí, e vai haber, é dicir, a guerra de Ucrania queren que acabe, porque está claro que queren que acabe, e tran e tal, para intervir en Venezuela. Ese é o tema. Porque van a intervir en Venezuela, que senón como se van a facer cos recursos? O único que promovan un cambio de réximen internamente e tal, que fracasaron totalmente, porque a parte de Venezuela ten un exército sin exército non sei como van facer. Eu penso que, entonces, digo, este ese tipo de intervencións que está vendo en todo o mundo por parte do imperialismo e a parte acompañado do neofascismo, porque é esa realidade e tal, cambiar aquí non vivimos desa maneira, non crees que eso influye ali e vai haber intervención no momento en que se chegue un acordo en Ucrania? Un acordo que vai impoñer Estados Unidos, sí ou sí, porque senón non vai. Non crees que sea, que pode ser o, digo, un acordo de paz que queren impoñer en Ucrania? É dicir, que eu penso que Estados Unidos quere por todas que haxe un acordo de paz en Ucrania. E ese non sería un pouco o que necesita para intervir en Venezuela? Ese. En Venezuela, Colombia, México, tal, dunha maneira diferente, nunhas cambiando internamente a situación a través de eleccións, en outra con intervención directa militar, non? Un rollo, va. Começando aqui pela questão que o Osvaldo colocava, em primeiro lugar, há que recordar que a Rússia interviu na Síria a pedido do governo sírio, ok? que é diferente. E a mesma coisa fez no Afeganistão, nos anos 70, que são intervenções a pedido do próprio governo, é um pedido de ajuda militar. Mas, de facto, a situação que estamos a viver hoje, no plano mundial, no plano económico, tu referes o exemplo dos BRICS, a possibilidade de haver aqui zonas exclusivas na Euroásia, naturalmente, há quantos anos é que nós ouvimos dizer que o dólar vai deixar de ser a moeda de referência nas trocas comerciais e na compra também de petróleo? A verdade é que isso até ao momento ainda não aconteceu. Portanto, eu acho que às vezes a história avança mais devagar do que aquilo que nós queríamos ou daquilo que nós esperamos. Mas o facto é que vai havendo experiências e tentativas de criar espaços que sejam autónomos daquilo que é a imposição do imperialismo ao resto do mundo. Porque, por exemplo, nós temos aqui a questão da África, referimos aqui a questão da África, e se esses avanços, se essa soberania dos países do Sahel é capaz de se manter ou não. Eu acho que a situação é tão volátil hoje em dia em todo o planeta que nós não somos capazes de dizer se Cuba vai aguentar mais uma semana, se a Venezuela se vai manter no próximo ano, se nas próximas eleições na Colômbia não vai ganhar o candidato da direita. Enfim, a verdade é que a situação é muito, mesmo muito complexa e, naturalmente, o imperialismo está a apostar todas as suas fichas na defesa daquilo que é um poder que sente que está a perder. E, naturalmente, quando se perde poder económico, mas se tem poder militar, tenta-se, com o poder militar, garantir o poder económico. E eu acho que é um bocado isso que os Estados Unidos e o Ocidente estão a tentar fazer. Tu falavas sobre a questão do multipolarismo, se isso seria capaz de evitar uma maior confrontação. Eu não te sei responder, mas de facto havia um grito, uma consigna que Fidel Castro disse várias vezes, que era socialismo ou barbárie. E eu acho que nós estamos confrontados com essa realidade, que é a realidade que, se nós não formos capazes de derrotar este sistema económico e político, poderemos enfrentar de facto a extinção da humanidade, ou mesmo a destruição do planeta como ele existe hoje. Sobre estas muitas questões que foram colocadas, neofascismo, eu queria recordar, há bocado não disse, que há um conjunto de países, inclusive na Europa, que estão a avançar com uma agenda totalmente reacionária. Proibição de partidos, de sindicatos, enfim, prisão, proibição de jornais, e que nós não sabemos se essa agenda reacionária não vai chegar também aqui. Eventualmente, com uma esquerda muito debilitada como está hoje, por exemplo, em Portugal, não é uma necessidade proibir o Partido Comunista. Mas a partir do momento que nós comecemos a sentir a resistência dos trabalhadores, dos sindicatos, dos comunistas, eventualmente a direita vai sentir a necessidade de responder de outra forma. Diria eu que a agenda europeia está cada vez mais condicionada e influenciada pelos países bálticos, pelos países do leste europeu, os países mais reacionários e mais anticomunistas que existem no nosso contexto. Neste contexto, falavas do neofascismo, e eu, há bocado estávamos a falar também sobre isto no café, falámos muitas coisas no café, em Canide, mas que era sobre o crescimento do fascismo entre os trabalhadores. Classe trabalhadora abertamente a defender ideias fascistas em Portugal e noutros países, a forma como isso se alastra através das redes sociais, através da mentira, da desinformação. Eventualmente, eu não sei como é que é a situação aqui, não sei se amanhã eu for ou na segunda-feira eu for aos estaleiros de Ferrol e falar com os trabalhadores dos estaleiros, o que é que eles me vão falar se começarmos a conversar sobre racismo, sobre feminismo, sobre um conjunto de temas. Eu acho que houve uma discussão, um debate que surgiu ao princípio, quando o Chega começou a ganhar força em Portugal, que era uma parte da esquerda, achava que nós devíamos ostracizar aquelas pessoas. Até que perceberam que, se calhar, aquelas pessoas agora são quase todas as pessoas. E nós não podemos ostracizar todos os trabalhadores, porque é com eles que queremos fazer a revolução. E aqui surge um dilema muito difícil, que é nós sermos obrigados a conversar com gente absolutamente convencida de que a extrema-direita é o caminho, de que os grandes problemas do nosso tempo são a insegurança, os imigrantes, quando os grandes problemas do nosso tempo são salários baixos, falta de habitação, enfim, o capitalismo. A direita, os grandes grupos económicos e financeiros conseguiram convencer, através desses meios de controle ideológico, que são as redes sociais e as televisões, de que os problemas hoje são a insegurança e os imigrantes. Isto para dizer que, na raiz disto, está, em muitos casos, as alterações de pensamento na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, agendas absolutamente reacionárias. Mas eu acho que nós não podemos esconder que os liberais foram também os que nos trouxeram até aqui. Ou seja, aqueles que supostamente são antirracistas, são feministas, enfim, que defendem agendas inclusivas, também foram eles que nos trouxeram aqui, fazendo-nos acreditar que o capitalismo era o caminho para resolver os grandes problemas da humanidade. Eles sabiam que não era, mas convenceram-nos de que era. Simultaneamente, nós vemos um conjunto de igrejas evangélicas em Portugal. Isso acontece sobretudo com a comunidade brasileira e africana, mas acontece na América Latina, no Brasil, na Colômbia. Estão totalmente infiltradas e são veículos de desinformação. Os grandes evangélicos estavam do lado de Bolsonaro. Os grandes evangélicos estiveram ao lado de Donald Trump e estiveram ao lado do candidato da Colômbia, que já não lembro como é que se chamava, o que perdeu as eleições. E, nesse sentido, eu não queria pintar o cenário como demasiado negro, senão aqui camaradas ficam com pouca esperança no futuro. Mas eu acho que, se nós quiséssemos ter muita esperança no futuro, se quiséssemos ficar mais descansados, não estávamos aqui nesta sala hoje, não é? Não estaríamos a militar alguns de nós em organizações de esquerda, em sindicatos, etc. Sobre a questão do processo de paz, eu acho que os Estados Unidos, que estão confortáveis nesta situação, vão vendendo armas à Europa, inclusive, se houver guerra, os europeus vão precisar de comprar armas aos Estados Unidos, e, portanto, há aqui uma mão que lava a outra. Mas eu acho que os Estados Unidos têm condições para fazer uma intervenção na Venezuela, mesmo havendo uma guerra na Ucrânia. Porque, em primeiro lugar, não penso que vá haver uma intervenção terrestre, e, em segundo lugar, porque há muito tempo que estão a trabalhar nisto. Já foram muitas tentativas. Tentaram derrubar o Chávez, tentaram derrubar o Maduro de mil formas, com mercenários, com atentados, com drones. Há bocado falámos dos drones, também houve um drone para tentar matar o Nicolás Maduro. Enfim, com alguns soldados que desertaram das Forças Armadas venezuelanas. Eu não sei que plano é que haverá. Sabemos que a CIA está a trabalhar nesse plano. E sabemos que o povo venezuelano sabe que, se acontecer alguma coisa, vai ter que resistir. Esperemos que não da pior maneira, porque, conhecendo a experiência chilena, sabemos o que é que esta gente é capaz de fazer. Os massacres que são capazes de fazer, e sobretudo porque, quando foi a experiência chilena, havia uma coisa chamada União Soviética, não é? E havia algum respeito ainda assim pelo direito internacional, e a indignação, apesar de todos os crimes que foram cometidos contra a esquerda chilena, havia alguma indignação, alguma solidariedade. Houve muita solidariedade em Portugal, por exemplo. O golpe foi em setembro de 73, e logo em 74, quando foi o 25 de Abril, houve muita solidariedade do povo português com o povo chileno. E hoje em dia, eu não sei que formas é que essa solidariedade poderia assumir, mas sei que hoje em dia o mundo está em mais dificuldades de cumprir esse papel. Voltando sempre a esta coisa, a esta tese que me parece absolutamente certa, que é nós vivemos pior sem a União Soviética. E muitas das coisas que acontecem hoje não poderiam acontecer, algumas delas sim, mas muitas delas não aconteceriam com a dimensão se existisse a União Soviética. Portanto, eu acho que as duas coisas podem perfeitamente acontecer ao mesmo tempo, sem que haja um acordo de paz, até porque não está para breve esse acordo, e eu não acredito que as tropas americanas fiquem estacionadas em frente à Venezuela ad eterno, à espera de condições para intervir. Muito bem, pois nada, vamos encerrar então aqui a palestra e as intervencións, e bom, non quero deixar de dizer máis unha vez que obrigada a vos pola vosa presenza hoxe aquí, ao Partido Comunista Portugués e en concreto pois tamén ao Bruno por achegarse ao Centro Social. Então, é iso, boa tarde.